Antenoeira. Especial Informação. Bom dia. Especial Informação, Rádio Antena Web. É um dia negro que se está a registar neste domingo, dia 27 de janeiro de 2013, a contar para já 100 vítimas mortais, 10 em Portugal, 90 no Brasil. O número de mortes, todavia, é incerto. Vamos começar por Portugal. Na Sertã, um autocarro caiu, neste caso mais provavelmente, no Carvalhal, no distrito de Castelo Branco. Mas o autocarro era proveniente da Sertã. Viajava com aproximadamente 44 pessoas e caiu numa revira. Aparentemente, pelo mau estado do piso, pelas chuvas que têm vindo a registar, mas as causas ainda estarão para ser apuradas. Em conversa às tantas com o canal de televisão português, dava conta o presidente da Câmara Municipal da Sertã de que já estavam a ser tomadas todas as medidas para encaminhar os feridos para os melhores hospitais, neste caso para Castelo Branco, a capital do distrito, e dava também conta de vítimas mortais, no momento, 10. O número de ocupantes deste autocarro de 2 andares era ainda incerto, mas apontou o presidente da Câmara Municipal da Sertã que eram essencialmente 44 as pessoas que seguiam então neste autocarro. Como disse então, há 10 vítimas mortais confirmadas. Esperemos que não haja um aumento do número de vítimas mortais, mas há então 33 outros feridos. Apenas uma pessoa saiu ilesa. As causas do despiste estão ainda por apurar, mas fica então o registro desta situação. Mais dramática é a situação no Brasil, na discoteca Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O incêndio começou por volta das 2:30 da manhã, meia-noite e meia, aliás, 4:30 aqui em Portugal, 2:30 da manhã, um incêndio que terá começado quando o vocalista da banda que atuava na altura decidiu fazer um show pirotécnico. Acontece que uma das faíscas atingiu a espuma de isolamento acústico e pegou fogo. A partir daí, o pânico instalou-se no prédio, que aliás está em risco de desabar. Está neste momento desabitado, enfim, não tem ninguém dentro neste momento. Mas o que acontece é que muitas pessoas, entrando em pânico com a situação tão inesperada, não conseguiram encontrar a saída de emergência. Hoje há neste momento mais de 200 feridos confirmados, na maioria deles com gravidade, foram encaminhados para os diversos hospitais do Rio Grande do Sul e das proximidades, mais especificamente, neste caso, para o Hospital Universitário, para o Hospital da Caridade e também para a Casa de Saúde de Santa Maria. O fogo foi controlado pelos bombeiros por volta das 5:30 da manhã, 7:30 da manhã, hora de Lisboa, mas às 7:30 da manhã, hora local, portanto 9:30 da manhã, hora de Lisboa, ainda estavam a ser feitos trabalhos de rescaldo. Fica para já este saldo de 90 vítimas mortais confirmadas, mas o número poderá ainda aumentar, já que ainda não se sabe ao certo se há ou não vítimas no local, no prédio que já estará à partida, sem pessoas, mas ainda há trabalho por fazer e as informações que nos chegam é que, para além disso, há muitas vítimas mortais, aliás, há muitas vítimas, muitos feridos em estado grave e correm sérios riscos de vida. É uma situação que vamos continuar a acompanhar na Antenoeb ao longo do dia de hoje e que também certamente terá desenvolvimentos mais conclusivos amanhã na edição das 20:10 com a Sara Freixo no Antenoeb Informação. Por agora ficam estes dados em Portugal, na Sertã, ou neste caso no Carvalhal, onde se deu o despiste, 10 vítimas mortais, então num autocarro que se despistou e caiu numa ravina. No Brasil, 90 vítimas mortais confirmadas em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, uma discoteca que pegou fogo quando o vocalista da banda que atuava decidiu fazer um show pirotécnico, ou enfim, uma brincadeira, se pudermos chamar assim, já que, como é lógico, dentro dos edifícios não se podia fazer um show desse género. Mas o que acontece é que uma das faíscas atingiu, como disse, a espuma de isolamento do edifício e depois pegou fogo. A ter uma especial informação volta assim que se justificar. Oxalá que não se justifique. Deixem ainda a nota do falecimento do Major Jaime Neves, ele que foi um dos responsáveis pelo término do momento, que, do momento revolucionário que Portugal viveu no dia 25 de novembro de 1975. Portanto, foi o pôr um estado, aliás, pôr um ponto final no estado precipitado e arriscadamente caótico que Portugal viveu naquela altura. Portanto, hoje um dia dramático, hoje um dia de grandes notícias, pelos piores motivos, mas nós cá estamos para trazer até ao estimado auditório as últimas informações. Assim que justificar, vamos voltar à antena para dar os últimos dados, nomeadamente destes dois casos que originaram esta especial informação. Bom dia e esperemos que até amanhã, com a Sara Freixo. De todas formas, cá estou, se for necessário. Bom dia. Antena Web, especial informação.